Thank you. Thank you. frequência para 2, eu pego isso no volume 5, autorizado, final do procedimento da EF. É feita, a pessoa não vai autorizar. Alto, GE de portão 5. we hebben de ondergelaps van de wervel gehouden. Salvador, bom dia, ajuda 704. Ajuda 704, bom dia, Santa Casa, no decolar, bom dia, saída Cusco, Cusco, mantendo de voo 350. Cusco 350, 704.